Olá, eu sou o professor Adriano do curso Entenda a Bíblia e hoje eu quero pensar com você um texto que se encontra em Mateus, no capítulo 13. Eu já trabalhei um texto de Mateus, capítulo 13, não sei se você já viu esse vídeo, mas eu quero pensar agora com você mais um textinho de Mateus, capítulo 13. Esse texto de Mateus 13, ele é recheado de parábolas, de pequenas parábolas sobre o reino de Deus, fazendo uma comparação com o reino de Deus. E eu quero comparar agora o reino de Deus, então, nessa parábola que está no versículo 31. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou, semeou no seu campo. Embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que as hortaliças, e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. É interessante isso que ele trabalha agora sobre o que é o reino dos céus. Ele fala que o reino dos céus é como se fosse um grão de mostarda. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um grão de mostarda. Naquela região de Israel, naquela época, o grão de mostarda era um grão comum. Era um grão que as pessoas viam muito e era um grão minúsculo, mas muito pequeno mesmo. E ele fala que o reino dos céus é semelhante a esse grão de mostarda, que de repente vira uma hortaliça e de repente se torna uma árvore. Até que se torna, enquanto se torna uma árvore, as aves vêm e se aninham aí. Ou seja, podem repousar nele, podem descansar sobre, embaixo dessa árvore. É interessante, o que ele quer dizer com isso, né? Esse capítulo 13 de Mateus é difícil porque Jesus ele trabalha várias pequenas parábolas, várias pequenas semelhanças com coisas usuais do povo judeu, do dia a dia do povo judeu, mas que, se você pensar qual que é o significado disso, não é tão fácil de entender, não é tão simples. Eu compreendo esse texto da seguinte maneira: consigo ver esse grão de mostarda crescendo e se tornando hortaliça, depois crescendo e se tornando árvore, como três fases do cristão, três fases do ser humano que está dentro do cristianismo. Primeira fase, grão. Ele ainda é um grão, ele ainda é uma semente. Nessa fase de semente, é aquela fase em que ele está aprendendo as coisas, em que ele chegou na igreja, em que ele está sendo curado de uma série de traumas, curado de uma série de coisas que ele trouxe consigo. É um momento em que ele está deixando, está se libertando de uma série de coisas que não servem mais para ele. É aquele momento que ele toma aquele leitinho espiritual. O apóstolo Paulo tem um texto que ele fala assim: olha, eu queria falar com vocês como a adultos, como a grandes, mas ainda tenho que falar com vocês como a crianças, como a pessoas, como a bebês que tomam leite, um leitinho espiritual. Aquela igreja era um exemplo de igreja que ainda não tinha crescido, ainda estava nessa fase de grão, nessa fase em que eles precisavam ainda de estrutura. O grão é isso, ele precisa ser plantado, ele precisa ser regado, ele precisa ser cultivado para que ele possa crescer. Uma segunda fase é da hortaliça, ou seja, é a fase em que ele se torna um raminho, em que ele começa a crescer. Ou seja, aquele momento em que ele já consegue trazer uma palavra, ele já consegue falar com alguém. Quando ele vai falar com essa pessoa, ele já fala de Deus para essa pessoa. É aquela fase em que ele já tem alguma coisa a oferecer, mas ainda é pequena, é isso que ele tem para oferecer. Mas ele já tem para oferecer alguma coisa. Tem muitas pessoas na igreja que já estão nessa fase, que já podem fazer alguma coisa na igreja, que já fazem um evangelismo, que já fazem, que já louvam na igreja, que já tem alguma função na igreja. E aí a última fase é a fase da árvore. É aquele momento em que já tem raiz, é aquele momento em que já estabeleceu um tempo, em que já está podendo trabalhar com outras pessoas. Você já pode ser cura para outras pessoas, já pode ser libertação para outras pessoas. Não quer dizer que ela que vai curar, que ela que vai libertar, mas ela vai levar a libertação, vai levar a cura, ou seja, vai levar uma palavra de Deus concisa, vai levar um testemunho satisfatório, vai levar um ensinamento produtivo para outra pessoa. É interessante que o reino de Deus tem esses três tipos. Nós não podemos considerar nenhum dos três maior. Não é porque a pessoa ainda está começando na igreja que ela é pior ou ela é inferior àquela pessoa que já ensina, aquela pessoa que já tem uma dimensão, uma dimensão de trabalho na igreja maior. Não quer dizer que ela é melhor, não quer dizer que ela seja aquela pessoa que está começando agora é inferior. E nem que aquela pessoa que está no intermediário, né, que ela é uma hortaliça, não quer dizer também que essa pessoa ela é mais fraca na fé do que uma pessoa que já ensina na igreja, do que, por exemplo, um pastor. Isso não tem relação nenhuma. O reino de Deus tem esses três tipos de pessoa. A minha pergunta para você é: que tipo você é? Que tipo de pessoa você é hoje? Você é um grão? Você é uma hortaliça? Ou você já é uma árvore? Ou seja, você ainda está como aprendiz? Você está como aquela pessoa que já tem algo para oferecer, mas se vir uma onda mais forte, se vir um problema mais forte, você corre de novo e volta a ser um grão, ou corre e fica amedrontado, ou você já é aquela pessoa que está pronta para ajudar mais, está pronta para trabalhar mais? Deus, ele aceita os três tipos no reino dele, mas Deus vai usar você na obra dele de acordo com aquilo que você pode oferecer, de acordo com aquilo que você é capaz, de acordo com aquilo que você já está pronto para oferecer para o reino dele. É interessante isso, porque nós temos muitas pessoas que estão na igreja há muitos anos e ainda não saíram desse grãozinho. Não saíram ainda desse leitinho espiritual. E isso preocupa, isso é preocupante. Você não tem que ser, você não é melhor ou pior, você não é inferior ou superior. Mas você tem que crescer no reino de Deus. Crescer a ponto de você chegar a ser uma árvore no reino de Deus. É uma árvore frondosa que pode estabelecer algo para outras pessoas, que pode servir ao outro, que pode ajudar ao outro. Eu estive uma vez no Chile e eu visitei um vulcão, e eu quero terminar o que eu vou falar aqui nisso, esse ensinamento nisso. Eu visitei um vulcão e o guia que estava conosco, ele falou assim: vocês estão vendo aquelas árvores? Havia tido uma erupção desse vulcão no ano de 1977, e essa erupção foi tão forte que ela varreu toda a vegetação que existia ao redor daquele vulcão. Inclusive, ela varreu duas cidades ao redor daquele vulcão. Ela varreu. Foi muito feia a erupção que aconteceu ali. E nisso criou-se uma cova vulcânica, criou-se um buraco ali diante daquele vulcão que nós podíamos entrar nesse buraco e conhecer o buraco. Antes de nós entrarmos nessa cova, o guia falou: vocês estão vendo aquela árvore que tem ali? Tinha uma árvore bonita, numa terra extremamente preta por causa da... porque foi o que o vulcão deixou. O vulcão deixou um solo preto, improdutivo, sem sentido nenhum. E a gente viu no meio daquele solo que estava por cima dessa cova, então tinha o buraco da cova e o solo por cima. E aí nós entramos, ele falou: vocês estão vendo aquela árvore? A gente olhou para a árvore e falou: então estamos. E uma árvore bonita, uma árvore verde, bem verde. Ele falou: pois é, fica olhando para ela, lá dentro eu vou mostrar para vocês uma outra coisa dela. E a gente, sem entender por que aquela árvore era a única que tinha sobrevivido em meio a toda aquela terra improdutiva, nós entramos, começamos a caminhar por dentro da cova. Chegou um determinado momento, ele falou: vocês lembram daquela árvore lá fora? A gente falou: sim. Então, olha só a raiz dessa árvore. A raiz da árvore, ela fazia N caminhos por dentro da cova. N caminhos, fazia vários, tinham várias raízes por dentro da cova. E é interessante que quando a erupção aconteceu e quando foi sendo aberta a cova foi sendo desenhada a partir da raiz. A cova não, aquela lava do vulcão não destruiu a raiz. A lava foi montando a cova, foi abrindo o buraco ao redor da raiz. Então você olhava para as paredes da cova, as paredes estavam com a raiz por toda ela, ao redor inteiro dela. E sabe o que eu entendi com isso? Que a árvore só estava verde daquela maneira porque as raízes eram muito profundas. Elas eram tão profundas que a lava do vulcão, imagina, tão forte, um grau absurdo, muito, muito quente, não conseguiu, em hipótese nenhuma, destruir a raiz. Pelo contrário, ela foi formando a cova de acordo com o que a raiz quis que formasse. Eu entendo que a vida cristã é a mesma coisa. Quando você consegue ser uma árvore dessas, quando você consegue chegar a ser árvore no reino de Deus, você cria raiz. E pode vir qualquer tempestade que for, pode vir qualquer lava que for de vulcão, você não vai ser destruído. Você não vai cair. Você, pelo contrário, o problema vai ter que se moldar a você. O problema vai ter que se moldar, o problema vai ter que se adaptar à sua situação. E não você se adaptar ao problema que vier sobre a tua vida. Quero que você pense nisso, que você reflita nisso. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Continue assistindo os nossos vídeos. Continue curtindo a nossa página. Curtindo os nossos vídeos. Divulgando os nossos vídeos. E eu tenho certeza que o reino de Deus vai ser divulgado dessa maneira. Deus abençoe e até o próximo vídeo.